ou não me telefones nunca mais. Longe as falas sensuais dentre os lençóis, pois tua voz diz no computador, computador, que outra voz faz, já esmuda já lá atrás, no tempo em que falavam os animais. Não compro as violeteiras imorais, pois não batem mulher nem com uma flor. São de talarte os negócios do amor, que sem pudor é posto à parte qualquer amador. O amor é coisa pra profissionais. Sem telefone não me cantarias, pois eu sem flores como em tantos dias cortara na palmeira e encubro uns corações. Comprar a rosa faz ou não ser minha, me ouvis tão perto, a culpa é só da linha. Sorriso, amor e flor são hoje voz sem palavrão. A gente cega a quem Deus quer perder, faz ver mais no milhão que no prazer. A gente cega a quem Deus quer perder, mais no milhão que no prazer.